Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom unicamente de Deus. Nada do que possamos fazer é nos trazer bênção e salvação, porque Jesus já fez tudo por cada um de nós. Descanso, eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas a juntos, vamos olhar a cruz de Cristo e vamos receber esse perdão, essa salvação que só Ele pode nos dar. Vamos juntos? E ao olhar pra cruz eu entendo, louve, exalte o Senhor, derramado ali por mim. Sacrifício de sangue Ele fez, sacrifício de sangue. sou merecedor. Mais uma vez, diga: não sou merecedor, Senhor. Não sou merecedor. Tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês já viram alguém tratando alguém com desrespeito, tratando alguém de uma forma muito bruta, e você se indignou com isso. Talvez com um senhor de idade, talvez no supermercado, ou na rua, num parque, ou no trânsito até. E você se indignou ao ver isso. Mas eu me pergunto, quantas vezes nós não tratamos Deus de forma desrespeitosa? Quantas vezes nós falamos no nome de Deus de uma forma sem respeito, sem imaginar a grandiosidade deste nome, sem imaginar qual a carga de poder que tem este nome? Poder de criar, poder de restaurar, poder de consumir. E você está diante desse Deus poderoso e você não entende. Não entende, não enxerga que Ele merece não toda a honra e toda a glória apenas, mas todo o respeito. Você, ao clamar o nome de Deus, imagina um Deus que pode pegar você de onde você está e trazer você de uma forma maravilhosa, te dar uma condição de vida além daquilo que você imaginou. Se você não consegue clamar o nome de Deus porque é muito grande para você, clame apenas Santo. Santo. Repita comigo: Santo. Santo. Santo é teu nome, Senhor. Somente isso. É o que eu sinto agora. Santo. Santo. Santo é teu nome, Senhor.